E esses sinais seguirão aqueles que creem. Em nome de Jesus expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu tô chegando na unção, pra quem não tá ligado. Pra defender Jesus, corto a orelha do soldado. Ao contrário, não traio, pois sou guerreiro e não paro. Os fracos se retiraram e os covardes se enforcaram. Independente é crente, o evangelho é pregado. E a casa de Deus tá mais lotada que os busão de São Paulo dentro do trem. Vejo também aquele irmão com orgulho do evangelho. Prega no último vagão na unção. Uns são os crentes, outros não, presta atenção. Deus não faz acepção. Cada palavra uma profecia, cada profecia um rap. Meus panos é tudo largo e bem mais alvo do que a neve. Eu vou citar uma igreja pequena do interior, onde a unção e o poder de Deus se manifestou. Enquanto muito jovem por aí estão parados, eu vi a tia cantando refrão só na unção, com a mão pro alto, aleluia. Se segura porque ainda não entrou refrão. Essa pegada entorpecente vai te deixar doidão. Os vacilão fica parado, mas o poder não vai parar. Se você ficar calado, até as pedras vão cantar. Aleluia, com orgulho pra Jesus sigo marchando. Aleluia, orando pelas mini e pelos mano. Aleluia, pro pecado eu não vou passar um pano. Ai, sou apostólico, mas eu não sou romano. Aleluia, com orgulho pra Jesus sigo marchando. Aleluia, orando pelas mini e pelos mano. Aleluia, pro pecado eu não vou passar um pano. Ai, sou apostólico, mas eu não sou romano. Ultrapassando as barreiras, cortando as dimensão na unção. Surdo é curado e passo a ouvir meu som. Esse é o som que contagia o mundo inteiro. Se não me entende as escrituras, não entende os mensageiros. É poder, tanto poder, Pentecoste até o osso. Eu clamo espírito, espírito, ele desce como um fogo. Um som nervoso e pro inferno causa pavoro. Joga as muletas pro alto e sai pulando feito louco. Essa pancada, essa paulada, sente essa pegada. O som que contagia traz bênção pra sua casa. Paulo e Silas, mesmo preso, o nome de Deus exaltou. Cantavam louvores a Cristo e a cadeia abalou. Arrebentou-se os cadeados e o portão se abriu. E à meia-noite o cárcere sacudiu. Belicoso, cabuloso, sempre cheio da unção. Mesmo preso, Paulo e Silas não esquecia do refrão. Aleluia, com orgulho pra Jesus sigo marchando. Aleluia, orando pelas mini e pelos mano. Aleluia, pro pecado eu não vou passar um pano. Aí, sou apostólico, mas eu não sou romano. Aleluia, com orgulho pra Jesus sigo marchando. Aleluia, orando pelas mini e pelos mano. Aleluia, pro pecado eu não vou passar um pano. Aí, sou apostólico, mas eu não sou romano. Vou fuzilando, toma cuidado, eu tô chegando. Sou assistente de anticristo, pode ir se preparando. Um verso insano, profetizando e exaltando. Cortando o mal pela raiz e resgatando meus manos. Vou respirando o ar da vida, meu livro é a Bíblia. Só agradeço ao meu Deus pela graça adquirida. Não é mentira, não é asneira e nem besteira. Deus é de verdade, não é só papel na carteira. Tem gente que lembra de Cristo só na Páscoa e no Natal. Se emociona com tudo isso, serve o diabo no carnaval. Bebida, sodomia, hoje é prostituição. Índice grande de morte, invalidez e perdição. Enquanto isso, os guerreiros se preparam para a luta. Armada até aos dentes, prega o evangelho no meio da rua. Está breve o retorno de Jesus, o rei dos reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Aleluia, com orgulho pra Jesus sigo marchando. Aleluia, orando pelas mini e pelos mano. Aleluia, pro pecado eu não vou passar um pano. Ai, sou apostólico, mas eu não sou romano. Aleluia, com orgulho pra Jesus sigo marchando. Aleluia, orando pelas mini e pelos mano. Aleluia, pro pecado eu não vou passar um pano. Ai, sou apostólico, mas eu não sou romano. Aleluia, com orgulho pra Jesus sigo marchando. Aleluia, orando pelas mini e pelos mano. Aleluia, pro pecado eu não vou passar um pano. Ai, sou apostólico, mas eu não sou romano. Aleluia, com orgulho pra Jesus sigo marchando. Aleluia, orando pelas mini e pelos mano. Aleluia, pro pecado eu não vou passar um pano. Ai, sou apostólico, mas eu não sou romano.